viva, sob a luz que nos governa, não deixes de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda a fortuna terrena, em grandes teres e bens, começa devagarinho em diminutos vinténs. Assim também, vida afora, as graças e os dons divinos principiam levemente nos serviços pequeninos. Um sorriso de bondade no espinheiro da aflição descobre fontes sublimes de paz e consolação. Uma gota de remédio, um bolo, um caldo, uma flor, no campo da humanidade, são sementeiras de amor. Um livro que nos melhore e nos ensine a pensar é luz acesa brilhando no rumo do eterno lar. Uma visita fraterna que reconforte e que ajude faz milagres de esperança e estímulos de saúde. Um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. O silêncio caridoso da desculpa de um momento pode evitar muitos anos de conflito e sofrimento. De gotas d'água o ribeiro é a doce e clara união. De segundos faz-se o tempo, de migalhas faz-se o pão. Quem se propõe a atingir virtude, glória e beleza, encete a romagem santa da pequena gentileza. Se pretendes alcançar os sóis da excelsa alegria, aprende a galgar amando os degraus de cada dia.